Fortaleza 2223, remota 13, puxa o estacionamento. Autorizado, posicionamento seu ataque, passarida. Obrigado. Tarde. Controle de Salvador, bom dia. Sideral 9970. 9970, contato radar 340, sei da Momo. 340 na Momo, Sideral. Total 991, onde está pronto para o táxi com 3 a bordo, alternando Natal, 3 horas de autonomia. Autonomia, por gentileza? 3 horas. Segue em frente, Índia Alta, no ponto de espera 118.95, altímetro marca 1003. Índia Alfa, 1895, ajustado com 1013, 9911. Está presente direto ao Romeu Fox 08. Romeu Fox 08, Rio 5973. Mantenha a saída. Mantendo a saída. E o 5973 Recife 2545, alternando 2085. 2545, 2085, bom dia. Tango Oscar Papa Golf, contato radar 60 milhas de Salvador, sopro de mar e para interceptar a chegada, reposta descida. Autorizado, alinhar de colapso no 0, vento 070 graus, 0 quilômetros. Alive, alinhar de colapso, total 991. Na 6225, desce para 4 mil pés, ajuste padrão. 4 mil com isso. Na parte ideal, foi ponto de espera 102.95, altímetro 1013. Livre táxi, ponto de espera 295, passarela 2223. Braço, André. Opa, quem é? Daniel. Opa. Ah, chupeta. Opa. 09970, Recife, 2545, alternado no 2085. 2545, bom dia. Salvador, bom dia, Azul 4234, formação Índia, nível 350 para Recife. Azul 4234 para Recife, está autorizado 350. Sai da cola da 10, sai da Puca, transição Aracaju. Após decolagem, curva esquerda, prossegue via por 58. Aciona 5527 no transponder, 119.8 é a frequência de controle. Autorizado Recife, nível 350, via Ampero ISC 58, decola da 10, curva na esquerda, Puca, Caju, saída. O transponder é 5527 e o controle 198, azul 4234. Código de metro correto, chama quando pronto para o puxo no 0. Chamaremos. É 2223, decolada de 40. Controle agora em 1998, bom voo. 98, obrigado, 2223. Controle, passaria do 2223, bom dia. Passaria do 2223, contato radar 1980, sai da árvore. 190 na Alba, 2223. Senera 285, 5000 para 4000. Desça para 2000, ajuste no 093, está livre LS, retorno estabilizado. 2000, está livre LS, retorno estabilizado. Localizador 625. 225, completa final torre 10295. 295, obrigado, até a volta. Salvador, bom dia, 625, uma milha pra dona. Passado. 225, bom dia, continua a aproximação, reforma de trabalho, já ajustado, que é negar 1.003. Boa tarde. Só 99 no 1, Recife, 2545, alternado no 2085. Para o total 1245, alternado no 2085. 1245, alternando 2685. 85, muito obrigado. Oscar, desça para 3.000 pés, hoje o chão 093, sem restrição. Passou externo, baixou, travou, 6.200. Serve full, Lucena 6225, vento 070 graus, 0,6 do giro. 5, Salvador, muito bom dia, tá 3663, está em dia. Usa 190 para o 160, na chegada bom. Então, 3663, identifica, chegada bom, filha está para 4 mil pés, ajuste na 093. Direito, azul 4299, identifica a chegada, manda esse até o 50 e 2509. Desça para 2000, ajuste no 0 no 3. Está livre aí, essa é a posse estabilizada. 2000 no 0 no 3, livre aí, essa é a posse estabilizada. Pushback acionamento no 1. 4234 autorizado. Pushback acionamento, chama táxi. Chama táxi. Gente, o tráfego da Azul já iniciou. Puxa, assim que mais iniciar o táxi, eu autorizo o senhor ingressar via Juliette pro 01. táxi azul 4234, 77 a bordo, 13h40, alternando Maceió. 13h40, alternando Maceió. Pessoas a bordo, por favor. 77. Índia Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro marca 1013. Gente, Índia Alfa, até ponto de espera da 10, lá 1895. Obrigado, bom dia. Xané 6225, ingresso via Juliette, brigaram, atento ao tráfego da Azul. Xané 6225, Papa Golf, continua a aproximação, reporte vai ser derivado, que nega 1013. Oh. Eu acho que é Papa Golf. Cocô, câmara passando fibra. 222, apagou, se passou fibra, trem baixar e travado. Papagolf continua a aproximação, vai dar instruções de voo. Golf solicita cancelamento e pouso na 107. Pronto, cancelamento, o Oscar Papagolf? Cancelamento. Cancelado 254. Frisado baixo pela direita, reporte nacional da 107, o Oscar Papagolf. Golf. Mas André Oscar Romeo, prossiga. Edu 4234, autorizado, a linha aérea decola pistão na 0, vento 0, 70 graus, 089. A linha decola na 0, azul 4234. 7 no corredor Axé, após decolagem, curva direita. Aciona 0134 no transponder, 120 decimal, correção, 119 decimal 8 na frente do controle. A Delta Juliette até para toque arremetida. Docente, só para confirmação, o senhor foi autorizado a cumprir essa rota, não autorizado a decolagem, ok? Para decolagem, chama, para decolagem e acionamento, chama a torre 118.95, altímetro marca 1013. 4.000, 3.663. 2.000, ajuste 1013, está livre, aliás, reporta estabilizado. 2.000, 1013, 3.663, reporta estabilizado. Controle Salvador, bom dia, 1.9.9.1.9.2.2. Com a informação Índia, desce nível 1.9.0 na Mare. Voo 1.9.2.2, identifica a chegada Mare, desce até 0.5.0. Na Mare desce aqui até nível 0.5.0, voo 1.9.2.2. Golf, na sala 57, confirme parte, acionamento, por gentileza. Livre táxi, eu tô lá, o seu acionar frequência livre, eu acho que foi o Golf. Azul, 4234, decolado 58, controle agora em 1, 1 9 8, bom voo. 198, obrigado. Radar muito bom, Azul, 4234, decolou na sua escuta. Contato radar 350, seria PUC. Na PUC, 4234 até 350. Solo Salvador, 31979, informação Índia, cópia Guarulhos. 3000, ajuste 1013. 3013, Interceptor Pesulu no 6, Bravo Hotel Zulu 13. Após decolagem, curva direita. Aciona 5546, o transponder, 119,8, a prefeitura do controle. Autorizado, Guarulhos, 340, decola da 10, com curva direita, Adael Leda Brise, recepta Aper do Luno 6, Belo Horizonte, 13, Poços, funciona 5546, controle 198, 31979. Quanto de metro correto, chamada quando pronto para o push, 7. Camarada, obrigado.